Olá, bem-vindo a Bate-Papo B da lição Um Beijo. A gente viu que a garota não queria sair com Carlos. A garota queria o carro de Carlos. Então, quando Carlos gritou: "Ei, por que você não fala comigo? Eu quero jantar com você. Eu vou levar você para um restaurante bem caro." A garota parou, desceu da bicicleta e olhou para ele. Quem parou e desceu da bicicleta? Ah, a garota, certo? A garota parou e desceu da bicicleta. Depois que a garota parou e desceu da bicicleta, o que ela fez? Ela olhou para ele. Depois que a garota parou, desceu da bicicleta, ela olhou para ele. Para quem a garota olhou? Carlos, certo? Carlos. A garota olhou para Carlos. Carlos gritou para ela e ela olhou para ele. Depois de descer da bicicleta, a garota olhou para ele. Antes de olhar para ele, ela desceu da bicicleta. Antes de olhar para ele, ela desceu da bicicleta. Depois de descer da bicicleta, ela olhou para ele. Então ela disse: "Eu não quero jantar, mas se você me der o seu carro, eu faço uma surpresa para você." A garota queria ir jantar com Carlos? Não. A garota não queria ir jantar com Carlos, certo? O que a garota queria? Ah, o carro de Carlos. Isso, a garota queria o carro de Carlos. Ela disse: "Se você me der o seu carro, eu faço uma surpresa para você." Então, quando ela diz: "Se você me der o seu carro, se você me der o seu carro", isso significa que ela queria o carro de Carlos. De quem era o carro que a garota queria? Ah, o carro de Carlos, certo? Carro de Carlos. Ela queria o carro de Carlos. E o que ela iria fazer se Carlos desse o carro dele para ela? Uma surpresa, certo? Uma surpresa. A garota iria fazer uma surpresa para Carlos se ele desse o carro dele para ela. Carlos concordou com isso? Sim, ele concordou. Ele na hora ele concordou. Ele disse: "Beleza." Beleza, nesse caso, significa ok, eu concordo, eu aceito. Então Carlos disse: "Beleza." Para quem Carlos disse beleza? Ah, para a garota, certo? Para a garota que estava na bicicleta. Quando Carlos disse beleza, ele estava concordando com a garota ou discordando da garota? Concordando, certo? Isso, concordando. Carlos estava concordando com a garota. Depois que Carlos disse beleza para concordar com a garota, ele pulou fora do carro. Quem pulou fora do carro? Carlos, lógico, Carlos, certo? Carlos pulou fora do carro antes ou depois de dizer beleza? Antes ou depois? Ah, depois, certo? Depois. Primeiro ele disse beleza para a garota. Depois ele pulou fora do carro. Carlos pulou dentro do carro? Dentro? Não, não, não. Ele já estava dentro do carro. Ele pulou fora do carro, certo? Ele pulou fora de que carro? Ah, o carro dele, certo? O carro dele. O carro azul, caro, rápido, né? O carro dele. Muito bem. Depois, ele deu as chaves para ela e disse: aqui estão as chaves. Para quem Carlos deu as chaves? Ah, para a garota, claro, para a garota. Por que Carlos deu as chaves para a garota? Ah, por quê? Por quê? Bem, porque ele queria a surpresa, certo? Carlos queria a surpresa. Por isso, ele deu as chaves para a garota. Que chaves Carlos deu para a garota? Ah, as chaves do carro, certo? As chaves do carro. Que chaves? As chaves do carro. Muito bem. Carlos deu as chaves da casa dele para a garota? Não, não. Não foi as chaves da casa. Ele deu as chaves do carro dele para a garota, certo? Não as chaves da casa, as chaves do carro. Então, a linda garota pegou as chaves e deu um beijo na bochecha de Carlos. Quem pegou as chaves? Ah, a garota pegou as chaves, certo? Muito bem. A linda garota pegou as chaves da casa ou as chaves do carro? As chaves do carro, certo? Muito bem. De quem era o carro? De quem? De quem era o carro? Carlos, certo? O carro era de Carlos. Muito bem. Depois que a garota pegou as chaves, o que foi que ela fez? O que foi que ela fez? Ah, ela deu um beijo na bochecha de Carlos, certo? Ela deu um beijo na bochecha de Carlos. Ela deu um beijo em Carlos. Aonde? Ah, na bochecha. A garota deu um beijo na boca de Carlos? Não, não, não. Na boca? Não. A garota deu um beijo na testa de Carlos? Também não. Também não. A garota deu um beijo aonde? Ah, na bochecha, certo? Certo. A garota deu um beijo na bochecha de Carlos. Aí ela pulou dentro do carro e foi embora dirigindo. Ela pulou dentro do carro e foi embora dirigindo. Ela pulou dentro de que carro? Ah, o carro de Carlos, certo? Certo, ela pulou dentro do carro de Carlos. Depois que ela pulou dentro do carro de Carlos, ela Foi embora dirigindo ou foi embora andando? Dirigindo, certo? Ela foi embora dirigindo. Dirigindo o carro, certo? Lógico. Ela entrou no carro, ela pulou dentro do carro e saiu dirigindo. Foi embora. Carlos ficou lá em pé na calçada. Quem ficou lá em pé na calçada? Ah, Carlos, certo? Carlos. Carlos ficou sentado na calçada ou Carlos ficou em pé na calçada? Ah, ele ficou em pé, certo? Carlos ficou em pé na calçada. Carlos ficou lá em pé na calçada. Onde Carlos ficou em pé? Ah, na calçada, certo? Pois é, na calçada. Agora, ele não tinha nem garota, nem carro. O que Carlos não tinha? Nem garota, nem carro, certo? Carlos tinha a garota, depois que perdeu o carro? Não. Carlos tinha ainda o carro depois que a garota foi embora? Não, também não. Ele não tinha mais nada, certo? Nem carro, nem garota. O que Carlos tinha antes de conhecer essa garota? Um carro, certo? Antes de conhecer essa garota, Carlos tinha um carro. E agora? O que Carlos tem? Nada. Agora Carlos não tem nada. Agora Carlos não tem nem a garota, nem o carro. É por isso que ele diz: só isso? Carlos diz: só isso? Um beijo na bochecha? Ele diz isso porque agora ele não tem nada. Nem um carro, nem a garota. Então ele subiu na bicicleta dela e foi embora. Quem subiu na bicicleta? Ah, Carlos, né? Lógico, Carlos subiu na bicicleta. Mas Carlos subiu na bicicleta de quem? De quem? Ah, na bicicleta dela, né? Na bicicleta dela, da garota, da loura. Na bicicleta da loura. Depois que Carlos subiu na bicicleta da garota, o que foi que ele fez? Foi embora, certo? Exatamente, foi embora. Depois que Carlos subiu na bicicleta dela, ele foi embora. E aqui acaba a história. Então esse também é o fim do bate-papo B da lição Um Beijo. Ouça esse bate-papo muitas vezes antes de passar para a próxima lição. Boa sorte!